Panorama Agrícola para 27 de fevereiro de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte, um abraço. Estamos abrindo o Panorama Agrícola desta quinta-feira de lua minguante. Hoje é 27 de fevereiro de 2014. Na mesa de som está o Márcio Peixe e também nas gravações o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: a pressa é inimiga da perfeição. Confira no Panorama Agrícola desta quinta-feira uma dica sobre alimentação saudável. Na entrevista, videira pesquisa uvas da Alemanha aqui em Santa Catarina. No Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre cooperativa ecológica. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você confere este e outros programas no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado e também no portal Dia de Campo. Dica do dia. Você não deve ficar muito tempo sem se alimentar. Se for necessário, carregue consigo frutas, barra de cereal ou biscoitos integrais e caseiros. É hora das notícias. A FETRAF Sul, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, organiza no dia de hoje mobilizações nos três estados do Sul. O principal motivo é a ampliação da licença maternidade, uma reivindicação de 4 para 6 meses para todas as mulheres trabalhadoras brasileiras, e a garantia e a manutenção dos direitos previdenciários dos trabalhadores. Uma campanha para ampliar a licença maternidade foi lançada em março do ano passado, ou melhor, em março de 2012, e tem como lema Mulheres do Campo e da Cidade lutando por 6 meses de licença maternidade. Os sindicatos da FETRAF Sul coletaram mais de 100 mil assinaturas que já foram entregues ao governo para um abaixo-assinado reivindicando o direito às mulheres trabalhadoras rurais. Os atos de mobilização acontecem hoje em diversos estados do país, incluindo Santa Catarina. E, simultaneamente à mobilização, lideranças da FETRAF Sul vão entregar uma pauta de reivindicações ao governo federal e aos governos estaduais, solicitando as seguintes questões: ampliação da licença maternidade de 4 para 6 meses para todas as trabalhadoras brasileiras, garantia do acesso aos benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo para todos os segurados especiais que comprovem individualmente ou em regime familiar a atividade rural, e outra reivindicação: caso o agricultor comprovar contribuição maior que um salário mínimo anual, o valor dos benefícios deve, logicamente, ser proporcional a esta contribuição, seguindo as mesmas regras para os demais segurados. Outra reivindicação da FETRAF Sul na mobilização de hoje: humanização, respeito e dignidade por parte dos funcionários do INSS e pela perícia médica para com todos os beneficiários. E a revisão e o aperfeiçoamento da classificação internacional de doenças, visando o reconhecimento de doenças ocupacionais na atividade agrícola para efeitos no acesso a benefícios por doença, invalidez e acidente de trabalho. Fique ligado no Panorama Regional. Cooperativa Ecológica. Uma cooperativa ecológica de agricultores do município de São Joaquim, né, foi organizada e tem se tornado na região como a maior produtora de maçã orgânica de toda a região aqui serrana. Os 46 agricultores conseguiram driblar as dificuldades e produzir então maçã agregando então valor com chá e suco também, pera, caqui, mirtilo, uva, morango e hortaliças também sem agrotóxico. Para conseguir produzir todos esses produtos orgânicos, claro, sem usar os agrotóxicos, os agricultores então tiveram acompanhamento técnico e, através de formulação à base de ervas, eles têm conseguido controlar, né? E também, claro, têm usado variedades de frutas e hortaliças mais resistentes, que foram melhoradas geneticamente através de cruzamentos feitos pela Ipagre. Apesar do sucesso na produção orgânica, é muito difícil reproduzir em grandes escalas. Essa é uma dificuldade que eles têm enfrentado. A Ipagre tem feito monitoramento dos pomares com armadilhas de insetos. Um exemplo, então, dessa produção integrada é espantar insetos com o cheiro de insetos fêmeas para que os machos se confundirem e não conseguirem se reproduzir. Esses insetos fêmeas são produzidos no laboratório e espalhados nos galhos e troncos das árvores. Tem uma duração de 90 a 120 dias e tem funcionado, tem espantado os insetos machos. A produção de pomares orgânicos e tradicionais no mesmo espaço não é recomendado, pessoal. Então, vamos separar bem o que é a produção orgânica de um lado e aquela produção tradicional no outro lado, com uma certa distância aí, que não é recomendado muito próximo. É bom, essas cooperativas ecológicas estão surgindo aí, são muito boas, e eu acho que vai ter adesão de mais, muito mais, né? Toda a região e os municípios vão aderir também à cooperativa ecológica. É uma boa alternativa, uma boa saída. Hamilton Weber Xavier Chicão, Epagre Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. A entrevista de hoje é com Vinícius Cagliari, químico e gerente da Estação Experimental da Ipagre em Videira. A estação está começando a fazer a avaliação de genótipos de videira, a fim de avaliar o potencial enológico e a resistência a pragas. Confira a entrevista. Bom, em conjunto com Ipagre e UFSC, o campus de Curitibanos e aqui em Florianópolis, e as estações experimentais de Uruçanga, São Joaquim e Videira, e alguns produtores, estamos com um projeto de avaliação de genótipos de videira. Temos alguns genótipos que apresentam resistência a míldio e oídio, que vão ser implantados 10 genótipos a cada safra em 5 unidades diferentes. Uma em Videira, outra em Curitibanos, uma em Água Doce, uma em São Joaquim e uma em Uruçanga. Justamente para avaliar essas variedades que vêm da Alemanha com relação à resistência ao míldio e ao oídio, para ver se a gente consegue aí minimizar o número de tratamentos e também aumentar, aprimorar a qualidade das uvas, né? Também serão feitas vinificações dessas uvas após início de produção para avaliar o potencial enológico que elas têm. Então a ideia é poder contribuir com novas cultivares, novas variedades para o produtor aumentar sua renda? É isso mesmo. Então são novas variedades que vão ser avaliadas e para ver qual delas que vai se apresentar com potencial para produção aqui no Brasil, principalmente aqui em Santa Catarina, sendo que são 10 que são implantadas a cada safra, serão 30 no total, e também serão feitos alguns cruzamentos, buscando essa resistência da videira às pragas mais conhecidas que a gente tem. Todas vêm da Alemanha? Essas 30 sim, todas vêm da Alemanha. Algum nome que chama atenção? Na realidade, a maior parte são codificadas, nenhuma ainda tem nome. Mas em breve elas terão, né, apresentando sucesso, começarão a ser reconhecidas pelos seus nomes já oriundos da Alemanha. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Vinícius Cagliari, da Estação Experimental da Ipagre de Videira, esse projeto que envolve a Universidade Federal de Santa Catarina, a Ipagre, com estações experimentais de Uruçanga, São Joaquim e Videira, na avaliação de genótipos de videira.